Este projeto já está idealizado há muitos anos, porque a partir do momento que as novas tecnologias começaram a avançar, existe a necessidade de criar um cartão magnético, pronto, para também acompanharmos o mercado. Pronto, e este projeto é um cartão que identifica o sócio e ao mesmo tempo tem também vantagens. Vamos atribuir algumas vantagens ao associado que compra na cooperativa. O cartão de sócio é válido exclusivamente nas lojas agrícolas da zona industrial de Oliveira do Hospital e Erganil. Está disponível para todos os sócios. Os benefícios do cartão estão associados às compras que são efetuadas nas lojas. Pronto, isto funciona com descontos em percentagem em determinadas famílias de produtos. Pronto, temos uma tabela onde definimos as percentagens de desconto que poderemos dar em cada família. Pronto, e é através desses descontos, ao comprarem naquelas famílias, que vai acumulando valor no cartão.